Por volta da meia-noite de domingo, quatro presos fugiram da penitenciária estadual de Foz do Iguaçu. Mas a fuga só foi percebida na manhã desta segunda-feira. Luiz Fernando Cabral, preso por assalto, Júlio César Salvador da Costa, preso por homicídio, Diego Caetano de Aguiar, preso por tráfico de drogas, e Rodrigo Ribeiro dos Santos Silvestre, preso pelo crime de tráfico de drogas, estão foragidos. E até o presente momento, a polícia não tem pistas de sua localização. Segundo relatado pelas autoridades, os criminosos teriam escalado a parede da unidade prisional usando uma corda feita por lençóis, a popular Tereza. Até o presente momento, não se sabe se houve facilitação ou se os indivíduos já tinham arquitetado este plano com a ajuda de alguém do lado de fora. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.